¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Non so ripoto vai, ma che bellezza. Da muito mulher, oh bonito. Da muito, muito mulher, fa pra chegar. Samba, samba, samba, samba, patie. Samba, samba, samba, samba, patio. Samba, samba, samba, samba, patie. Samba, samba, samba, samba, patio. Samba pra ti, samba pra ti, samba pra ti, samba.